Κατά το βήμα σίγουρο μπράβο, παπιέ. Cautela, nível 1-0-0, plano Yankee, decolagem no 7, primeira curva à direita, no perfil Arbor, após direto. A frequência do controle 119.8 e 5444 no transponder. Uno 119.8. O Lima Quilo Bravo é solo, na escuta. Devido ao aeródromo coordenado, só para informação, seu plano para 1741, a decolagem tem que acontecer 5 minutos antes ou 15 minutos após esse horário, ok? 1895, por gentileza. Trip 5490, copia? Perão, prossegue. Autorizado Petrolina, nível 200, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Mumo, Cogbo, após direto. A frequência do controle 119.8 e 5412 no transponder. A frequência é 1219, por gentileza, novamente. 219. Cerca da saída Momo, transição Cogbo. Após direto Petrolina. Aciona o frequente controle 198 e aciona no transponder 5412. Correto, no pátio 3, time pronto, pushback acional 35490. Solo Salvador, gol no 867. Na escuta, gol no 867. Conforme a empresa nos passou, foi feita essa DNA. Não teriam nada mesmo, hein? Qual o horário? Para 17. Gente, eu vou fazer um novo cheque com a sala S. O primeiro cheque a gente consultou e não tinha nada lá do seu plano, da sua DLA, nem nenhuma CHG. Vou checar novamente. Se puder corrigir, informar agora. Gente, então, 17:10 eu vou checar com a sala S. Já tô ligando pra ela. Salvador, boa tarde, hoje é 6320. 6320, boa tarde, reporte baixado travado, ajuste no 093. Ele 13 no ajuste, reportarei baixado travado. Salvador, Oxenai, 6305, autorização, Guarulhos. 6320, vento 120 graus, 129, o ajuste no 013, ajuste no 0. Gente, esposa no 0, 6320. Opa, Oxa, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Vitória 2733, aguarde. 1867, na escuta. Chegamos com a sala S, confere a informação da DLA 1710. 1710, a gente vai aguardar só chegar no centro do Recife e a gente paga a conta. Vitória 2733, voo local, Salvador, Salvador. 16:25, já vencido. Apresentou alguma DLA? Ciente, vou checar, só um minuto. Oxenai 6315, copia? Prossiga. Guarulhos, nível 360, UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita no perfil da El Leda, após Motiva, para interceptar UP Zulu 10. Controle Salvador 119.8 e 5417 no transponder. Zero 360, Persiluna 0, Pidge, Persiluna 6, trava até o Zulu, trive com Vantando, Codona 0 com a direita, da Elé da Morte, da Persiluna 0, 198, aposto 497 no transponto, versão número 3. Correto, chame pronto pro Tibete, sinal, o Xané 63 no fim. Senhora. Posição, eco a falso. Eco a falso, livre decolagem no 7, o vento no 20 graus, 12 nós, o ajuste no 0, nota 3. Brasília, nível 360, via rota up Zulu 17. Decolagem pistão no zero, primeira curva vai direita, perfil arbor, elefa. O controle Salvador 119 decimal 8, aciona 5111. 360, conforme o plano para Brasília, Brasil 7. Só desce na curva direita, arbor elefa, 198, 5111, portão 04, chame pronto, gol no 867. Está pronto, se algo, né? Portão 4. Autorizado, chame pronto para o táxi. Gol no 867. Fala, Xané 6320, Livrano, cabeceira no Zé. O Xané 6320, boa tarde. Taxia via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta na Juliette. O Fonseiro 2733 na escuta. Confirmando, sai a 1 no mil pés até 10 milhas e após, prossegue para. Fonseira 2733, Salvador, Salvador, toque remetido a pista 1-0, decolagem da cabeceira 10, com a primeira curva à esquerda, circuito padrão, 1-1000 pés. A frequência da torre 1-1-8, decimal 9-5, e aciona o transponder 0-1-0-1-2-1, Fonseira 2733. E meu POB? Cliente 04 a bordo, livre acionamento, chame pronto para táxi, o posto era 2733. Fonseira 2733, autorizado inicial táxi, o ajuste 1-0 no 3, reporte no taxiway, hotel. Para o táxi, boa noite, o POB 188. 3 horas e 9, confio. Confio. Cliente direita via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 3, tem um bom voo, gol no 867. Direita via Índia, 295, obrigado, bom trabalho. Xané 6320, prossegue Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, teve ingresso, escuta 6320. Torre Salvador, boa noite, 67, ponto de cena da pronto. 267, alinhar e decolar. O vento, 120 graus, 129. Aqui decola, está confirmando a linha de cola, Gol 97. Acima de... A linha de cola, Gol 97. Solo Salvador, Salvador Oceano 6141. Oceano 6141, solo nas suas. Possível coordenar o nível 350 para Recife? Seria o 6142, Salvador Recife no 350? Afirmativo, desculpa, 6142. Gente, já aprovado, só um minuto para cópia, Oceano 6142. Sem problema. 98, obrigado. Olha o Contreras da 733, o ponto de era pronto, tem cola da presença. 733, ciente. Alinhar e manter inicialmente. Alinhar e manter. Ciente, o Yankee Oscar Yankee, aguarde cópia número 2. T33 decolagem autorizada. A partir da interseção, vento no 20 graus, 12 nós, o ajuste no 093. Recife, nível 350, via rota Perusca 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Caju. Controle Salvador, 119.8 e 5441 no transponder. Informativo, só o controle 191 ou 119.8? 119.8. Ok, grato. Autorizado 350, por isso 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 198, controle, 5441, transporte. Correto, chume pronto no 05, Oxané 6142. Vamos lá. Yankee Oscar Yankee, confirme o pátio. Ciente, o Yankee Oscar Yankee, voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, linha do litoral sul. A frequência do controle, Salvador, 119.8 e o aciono transponder 0157, Yankee Oscar Yankee. Correto, 0157 no transponder, qual o POB? 20 graus, 12 nós, pista 10. Yankee, ó, sem aqui. Olá, Tripe 5490, para Push Vegas, alerta. Tripe 5490, autorizado no pátio 3, chame pronto para o táxi. Demora, quando pronto, 5490, Tripe. Champagne na base. Chamará na base. 6315, chame táxi. Chamará. 5490 Sol. Integra, escutando. Confirme com o USM. A base, funciona 2733. Autorizado, chamando a final. Tudo bem, chamando a final, 2733. Uno 164, Sol 29, livre à direita, 1219 Sol. Direita 219, Uno 164, obrigado, já. Sol. Xané 6315, na escuta? 6315. Para cheque rádio, como recebe o Sol? Clarisa 4. Grato. Boa tarde, voo 1164. Voo 1164, boa tarde, taxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, voo 1164. Toro 5490, plano para táxi, POV de 60 a bordo, autoria de 4 horas e 30. Alternativa é São Luís. 5490, inicia o táxi via pátio 3. Segue o Airbus da Oceané no através do portão 04 via Índia até o pátio 1 no ponto de espera. Até o ponto de espera. O ponto de espera é 1895, a torre com 1013 no ajuste. Trip 5490. Beleza, ok, segue via pátio, pode agora através da Rio de Janeiro, via Índia no ponto de espera, 118.95.490. Para o táxi 6315 com 170 a bordo até a Galeão com 4 horas e 30. Direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1013, tem um bom voo, Xané 6315. Muito obrigado. Aí 23, choque arremete, esquerda, perna do vento, chama para a gira base. Chamará para a gira base. Já dá presente, decolagem para o sul, litoral sul, vento 120 graus, 129, Yankee. Torre Salvador, é o Tripapá Romeu Lima? Tripapá Romeu Lima, continua o visual litoral com o pátio de pouso. Pátio 3, senhora. Torre Econômica 64. Para geral, sou 4 ou 5. É só para desembarque de passageiro, senhor. É, nem desembarque, negativo o pouso pátio 3. Então, para o Pátio 5, eu peço um apoio lá para o Tripapá Romeu Lima no Pátio 5, senhor. É afirmativo, eles já estão operando o Pátio 5 lá. Então, quando pronto, pode desviar aí já para a final do Pátio 5 direto, ou faz, é melhor, faz cabeceira 35 depois Pátio 5, ok? Cabeceira 35, Pátio 5, Tripapá Romeu Lima. Fica atento aí ao Yankee Oscar, Yankee helicóptero que está em sentido contrário, decolou agora de Salvador, está colando à direita da pista 17 vai, e aí voando na sua direção. Visual comigo, Romeu Lima. E aqui, que decolou os 33, atento o Robson, sentido contrário, próximo para onde está pulando. Já tem o tráfego no visual, e aqui, Oscariano. Eu deixo o tráfego à sua direita, então, ambos os tráfegos, dê à direita para o tráfego, e o Yankee, Oscar Yankee, pode chamar o controle, frequência 120, decimal 8, informando que está visual com o tráfego. 208, controle, Yankee Oscariano. Pode ser após avião 363 anos final de janeiro. Autorizado, alinhagem decolar, avião 120 graus, 10 nós, o 6315. Além de decolar 10, nós disputamos, 6315. 5490 para o número 2, aguarda. Toca para Girabase, 2733. 2733, aguarde para Girabase. Confirmando o 723, faça 360 pela direita, quem vai manter o setor norte da base aérea, aguardando para girar a base da 10. Concorra pela direita, setor norte, aguardando para girar a base da 10, para a 2736. Chanel 642 está livre do 05, show de táxi. Autorizado, pushback 6142. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, repartindo checado final 10. Aproximando a final de casa. Como número 2 agora. Sim, vou até a posição. O meu Lima autorizado, então, aproximação para a cabeceira 35, depois táxi até o parte 5 e fome no solo. Vento 120 graus, 129. Afirmo. Tá ruim, meu, tá ciente? Lima na final da 35, senhor. Já aproximação 35 e depois pátio 5. Informe no solo, vento 100 graus, 109. Lima. No 9 da descendo. Ataque Salvador, o 966. Sinal normal com pré-checado Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, Alfa Tango. 6315 decola aos 36, controle 19.8. Aviões, boa tarde. Interceptando a perna do vento, pista 10, para a série 2733. Que aguarde para girar a base. Aguardar para girar a base, 2733. Romeu Lima, considere seu solo aos 37, a estacionar a frequência livre, Lima. Lima. Torre Salvador, Papatango, Yankee, Oscar, Yankee. Prossiga, Yankee. Vertical do farol de Itapuã. Para retorno do Salvador, se autorizado para 35. Sim, Matilde, está autorizado fazer base para 35 e depois parte 5. Informe na final. Informará, o Ianco Ascaria. Oi, é o Romeu Lima? Você já foi para o Romeu Lima no parte 5? Ah, entrou ela, está ciente já. Da base, negativo, aguarde só mais um minuto, aguarde. Aguardado, 7. O Trip 5490 autorizado, alinhar e manter. Levanta esse 490 da Trip. Capitão Lutão, só os 39, liga direito, 1219, 1211, só. Vai ingressar final da 35, Yankee Oscar Yankee. Gente, o 2733 já em base e a parte final. Gera base e aponta na final do 733. O Yankee, acho que Yankee informe no solo, parte 5, atento movimentação, vento 1,00 graus, 1,29. Aportará no solo, Yankee Oscar Yankee. Quad trip, vento 1,20 graus, 1,09. Decolagem, 3,5,4,9,0. Aponta, ponto 6,1,4,2. Gente, mantém a posição. Decola os 4-1, controle 1-1-9, decimal 8. 1-9-8, uma bota daqui a pouco. Flash VI, seu solo aos 4-1, frequência livre. 2733 na final. Livre, toca remetida, 2733, o vento 1-20 graus, 1-2. Ele toca remetida. Xelé 142, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-4-2. Dois, sete, três, três, toque remete aos 4-3, esquerda perna do vento, reporte. Reportará. 142, livre decolagem, vento 1 00 graus, 1 2 graus. Decolagem autorizada, 6142. Do vento para estreito. 2736 autorizado de uma base e aposto final. Portará final. Bravo. Autorizado, chame táxi. Ano 42, decola 45, controle 1 no 1 na hora, decima 8. 19-8, obrigado. Base, não, autorizado, toque remetido, vento 1, 00 graus, 1, 2, nós, 2733. Isso, toque remetido, 3. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4, tudo bem? 4, 1, 6, continua a aproximação, reporte 3, checado, final no zero. Reportará o 3, checado, Azul. Eu travou azul, 4 no meio. Deixa, aguarde a atualização de pouso. Deixa, 136, toque remete, perna do vento, reporte. Reportará. O 4-1 no meio azul, livre pouso, pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso azul. Boa tarde, Salvador, 1966 na aproximação, campo à vista. 6966, continue a aproximação, repórter tem chegado no final. Seixo, aguarde, vou girar a base. Prossiga, bravo. 03? Aqui tá livre o táxi, chama para ingresso no 7, bravo. 733, mantém a terra 90, guarda pra base. Mantendo, guarda. 6 quilo bravo, autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Tá visual com o tráfego da Gol, 1737, final do 10? Visual, então. Siga o tráfego, aposta nacional. Só cará. Quatro no meio, solo aos 50, livre à direita, 1219, solo. Correção 211 no solo. 211, obrigado. Flu 966, vento 1,00 graus, 1,2 nós, check trade, livre pouso, pista 10. Baixo com 3 vezes, livre pouso, 966. Quilo bravo, mantém a posição. Sete, mantém a posição na interseção. Chimano está livre o cruzamento, Tango. Livre o cruzamento da terra abaixo. Não, Chimano, tá, então outro cruzamento autorizado até a Baité. Mantém a posição. Queria encerrar ali, acionar táxi, chamar ingresso na 107, observando a aeronave da Patinho. Meia meia, solo 52, direita, 129, solo, ou correção, 1211 no solo. Direita, 01, obrigado. Final, pousa final, 2733. 2733, vento, 1,00 graus, 1,2 nós, livre toque remitido no zero. Senta para ponto final. Ponto final, confirma? Afirmativo. Livre pouso, então, vento, 1,00 graus, 1,0 nós. Livre pouso. Quilo bravo, vento 1,00 graus, 1,0 nós, livre decolagem, pista 1,7. Cometa 04, autorizado ali, mantém 1,0. Solo 54, livre à esquerda, parte militar, ao estacionar, frequência livre. Autorizado, senhor, reporte alinhado e pronto. Kilo Bravo, decola 5-4, chama o controle 1-9, decima 8. 1-9-8, Kilo Bravo. Cometa 04 de decolagem, vento 100 graus, 10 mais. Chame táxi, Lima. Direcionar aqui no Ceará, Lima. Chame táxi. Livre o táxi, Romeu Lima. É, vai decolar para o norte, né? Precisa ter próximo aqui a pista, aguardando para depois decolar para o norte. Livre decolagem, vento 120 graus, 109 CA. Meta 04, veículo 56, controle 119.8. Meta 04, chama controle 119.8. Observe a Islander decolando agora à sua frente, após ele, esquerda, decolagem para o norte. Decola 5-7, controle 1-9-8. 19-8, que é o Dax Serra. Romeu Lima decola 5-7, pro norte-noroeste, chame o controle 1-9-8. 19-8, Romeu Lima. Siga o Guardião 07. conforme fora do solo, decola pro sul até Itapuã, na minha escuta, código padrão, o Guardião 07. Autorizado, chama para ingresso no 7. Pronto, está 3193. Está autorizado, 3193, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 109. Vento decolar, está 3193. Serra Lima, aguarde. Vai chamar. Ok, então agora, tem a aeronave entrando no 7, chama pronto para decolar. Cruzeiro motorizado, ingresso, esquerda, reposta alinhada e pronto. Iniciando 9, 3, 1, 9, 3. Gente, vira decolagem, 3, 1, 3. Decola 02, controle 119, decimal 8. 1198, bom dia, 3193. Prossiga. Agora sim, pronto para a decolagem. Okay, prossiga inicialmente até ali pela sua parte, aguardando o decolar a aeronave da 17, aguarde. Quem é que está observando o 17? Deixa eu até a posição. O Sérgio vai ter que aguardar o devido à aeronave decolou da 10. Vou decolar o helicóptero da polícia à sua frente. O 07 tem condição de decolar aí da presente em sua grama? Positivo. Está autorizado, Ventura 20 graus, 12 nós. Vai ser o 07. O Guardião 07 fora de solo, fora de Itapuã. Guardião, você até falou Itapuã e me chame para abandonar o setor. 07. Livre decolagem, aqui do Ceará Lima, vento 100 graus, 10 nós. O Guardião 07 aciona seu transporte em posição normal. Aciona o 07. Guardião 07. Você, Guardião? Vai afastar até a próxima Pituba. Ok, então chame o controle frequência 119.8, informando que está prosseguindo o visual litoral. 119.8, 17. Confirme a decolagem para o Serra Lima. Afirmativo, decola o 06, chama 119.8, controle. Chama 119.8. Yeah.